O episódio de hoje tem conteúdo impróprio para menores de 18 anos. Se você for de menor, escute por sua conta em risco. Eu não tô nem aí. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais a Zila Cara. Que mais? Aqui é Joel Sul, que eu prefiro as brasileiras. Aqui é o Gondra, e eu descobri que o 90 não é um chuteira da Nike. Aqui é o mestre, e as más línguas falam de mim, as boas me chupam. Ah, todo bem, todo flalé. Todo chupado. Todo flat slow, ó. Todo picão, né? Aqui é o Telos vulgo três pernas. Aí, gostar, cara. Aqui é o Neto Maru e eu tô dentro do sistema africano de metragem. É o quê, mano? Africano do quê, mano? Metragem africana? Deixa de ser burro, caba burro. E no episódio de hoje, a gente vai falar de histórias de putaria. Puta merda. Eu pensei que era um dia na vida do Theo. Vamos lá, vamos pros e-mails. É o e-mails! Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzelaCast. Vamos lá. E vamos para os recados, Neto. Sim. Aí, teve uma galera que pediu pelo e-mail o link do feed do site do AzelaCast. A gente vai colocar aí embaixo, atendendo aos pedidos aí da galera. E o que é que seria um feed? O feed é aquele canal onde você assina o cast e você recebe em tempo real, né? O cast, as notícias, enfim. Sim. E agradecer também aos compradores, né, cara? Ah, nós não somos pessoas gananciosas e mercenárias, né? Mas a gente queria agradecer a todo mundo que tá comprando pelo link, né, da Saraiva. Tem muita gente aí comprando, a gente agradece. É verdade, cara. É uma maneira que os ouvintes estende a ajudar o programa, né? Se você gosta do programa, gosta do que tá ouvindo, quando for comprar aí no final de ano, né, alguma coisa, comprar principalmente alguma coisa pela Saraiva, não custa nada entrar no Azileitor e clicar no nosso link, né, no banner. É, pois é, cara, isso é uma maneira de você ajudar o cast. O cara compra através do link do site, ajuda o cast e fica numa boa, né? É, novamente agradecer, porque realmente esse último mês teve um número razoável de pessoas comprando, e pra você que comprou para o nosso, muito obrigado. Olha aí, cara. Outro recado também é que se algum companheiro ou companheira de participante estiver ouvindo o cast, né, esperando que o seu respectivo companheiro se entregue, não vai ter nada pesado nesse cast. Se você é alguma companheira que tá ouvindo, pode parar de ouvir agora, porque não vai ter nada comprometedor. Principalmente se você é a mulher do Gondra. E quem tá escutando e tem menos de 18 anos, cara. Pelo amor de Deus. Ah, é. Se você é mulher de algum dos participantes desse cast, ou companheiro, e se você também é menor de 18 anos, pare de ouvir agora. Pelo amor de Deus, não escuta em família não isso aqui, cara. A gente tá avisando claramente, se você ouvir e for preso, a gente não tem nada a ver com isso. Então vamos lá. Primeiro e-mail, Renatos, 23 anos, Lisboa, Portugal. Olha aí. Fala, galera do AzelaCast. O último cast ficou muito bom. Só faltou o Manel. E as histórias do Neto e do Joel. Olha aí, mano. Putaria. Ficaram só na boa, sugando as histórias dos outros. Espero que tenha uma parte 2 com as respectivas histórias. A resposta mais aprofundada sobre esse motivo, o pessoal vai ficar sabendo num futuro cast. De bastidores de cast, né? Pois é. Porque, na verdade, esse cast aí de bebedeiro, o mais interessante foi os bastidores dele. Que foi ao ar. É só uma palhinha pro pessoal, mas em breve a gente revela isso aí. Esse tem uma história muito boa também. Aqui na cidade tem um lugar bem caricato onde a galera vai pra entornar o caneco. E aí, sair do copo literalmente. Lá tem muitos bares, discotecas próximos e muitos gringos e brasileiros. É, tu percebeu que ele chamou a boate de discoteca, né? Porque... Ah, não, foi mal, porque ele é de Portugal. Foi mal. Pois é, né? Discoteca. Imagina logo de outra volta, né? Entrando assim e tal. Não, mas porque boate em Portugal é discoteca mesmo. O cara já ia escrotizar com o cara sem ter motivo, né? Eu e alguns amigos fomos lá, ficamos em um bar tomando umas. Uísque, cerveja e vinho. Olha, tu percebeu que é na ordem da decadência, né? Pois é, cara. Já era altas horas da matina, resolvi ir embora. Já estava meio melado e tal, mas ainda consciente. Os caras já não estavam comigo. Bati nos bolsos pra pegar o celular, pra ligar e nada. Pensei, puta merda, perdi o celular, o smartphone zerado. Tinha comprado em menos de uma semana. E eu já levei muitos sustos desse jeito, mano. Quando o cara sai da sala, bate nos bolsos, eita, pô, cadê o celular? Pois é, eu já levei um susto desse aí, iPhone. Já na saída, indignado pelo celular, vejo uma grande movimentação. Quando fui averiguar, era a polícia da imigração. Vixe, ele correu nessa hora aí. Nessa época meu visto estava vencido, portanto estava ilegal. Fui pro canto tentar passar de um lado e nada. Tinha uma barreira da polícia. Fui pro outro lado, a mesma coisa. Puta merda, fudeu. Quando me dei por conta, tinha cercado o quarteirão. Vigi! Aí é aquela cena do Cidade de Deus, né? O cara abaixado e a câmera rodando, né? Entre eles. Ninguém entra, ninguém sai ali. O cara dizendo. Do outro lado da rua tinha uns dois camburão lotados de gente. Quem não tinha documento, eles jogavam lá dentro. Pra fazer o que, né, cara, depois? E aí, isso é porque a polícia de Portugal é uma das mais gentis. E se fosse aqui no Brasil... Nessa hora já vi meu final dentro do camburão. O policial já veio e me abordou. E com um sotaque bem de bêbado, disse pra ele: I am student of university. E aí tu percebeu que o cara tava em Portugal e falou inglês, né? Não, mas é porque esse bicho deve ser meio alemão, assim. Aí eu falei, porque se for aqui no Brasil tem essa putaria, né? Que quando o cara é gringo e tal, de fora, o cara pode fazer o que quiser, que não dá em nada. É, né? Verdade. Eles... Fica a dica, né? Inclusive, aí se o cara se meter. Tá pensando, irmão? O cara é estudante de colégio e tal, aí quebra a lâmpada da sala e tal, quebrando janela. Eles dizem, não, aí eu me estudei. Pois é, não acontece nada com o cara. Ele simplesmente me pegou pelo braço e mandou abrir a barreira pra mim passar. Ainda disse pra mim tomar cuidado. Aí eu disse, ok. Aí saí voado. Ainda consegui pegar um táxi e fui embora. Depois dessa aí, deixei dessa putaria de ilegalidade. Agora sou um cidadão do bem. Ele não disse se recuperou, foi o celular, né? Pois é. Será, né? Se ele é do bem agora. É, fiquei o mistério no ar. Próximo e-mail é do Josemi Júnior, 32 anos, médico, João Pessoa, Paraíba. É inacreditável como vocês fizeram o Cast 42 e não falaram sobre Walking Dead. Aí deve estar falando do Cast de zumbis, né, cara? Eu acho que a gente até deve ter falado, mas eventualmente caiu na edição. Na verdade, o episódio dos zumbis, né, cara? Não era nem falando de zumbis em filme, na verdade, né? A gente ia fazer mais uma coisa tipo mais solta, estilo o que aconteceria se, né, da Marvel. Pois é. Mas... Mas o Walking Dead é um seriado massa e eu acho que vale a pena o Azila. Inclusive é um dos mais interessantes que eu achei agora de 2011. É, pois é. Um seriado que é transmitido pela Fox. Atualmente na segunda temporada, simplesmente o seriado literalmente azilante. Recomendo que todos vejam o mais rápido possível. Eu também recomendo, vale a pena. pois trata de uma trama tão intrigante que é passível até de um cast exclusivo, olha aí. Diga-se de passagem, inclusive, pra quem não sabe, o The Walking Dead é originalmente um HQ, que na minha opinião é até bem melhor do que o seriado, apesar do seriado ser muito bom. Então, aliás, a minha dica não é pra você assistir o seriado, é pra você comprar o quadrinho. Exatamente, compre ele no link da Saraiva aí, cara. Inclusive no link da Saraiva, exatamente. Inclusive você pode comprar os DVDs do seriado também, né? Que tem nada. Não, mas é, se você tá no Amigo Secreto aí e não sabe o que dá, compre The Walking Dead pelo link da Saraiva, que vale a pena. Vale a pena, cara. Esperei todo esse tempo pra comentar, achando que alguém fosse levantar a bola, ou até vocês mesmos. Não podia deixar vocês sem descobrir uma novidade dessas aí. A gente sabia, mas o cast de Walking Dead vai ficar pro próximo ano, né? Até porque, como o José me disse, cara, o The Walking Dead, além de ser seriado, ser um quadrinho, um universo um pouco maior, que se a gente fosse falar com o devido respeito, daria um cast exclusivo, né? É, exatamente, cara. Walking Dead é massa. Próximo e-mail de Nádia Sofia, 23 anos, estudante de Mossoró, Rio Grande do Norte. Olha aí. Olá, meninos. Desculpe ter sumido por uns tempos, mas a faculdade anda me apertando. Bom, inclusive, se vocês notaram a falta de alguns participantes também, é porque a maioria do pessoal é universitário, né? Pois é, cara. Tá nesse medo aí de reprovar. A galera tá voltando aí. Tá, inclusive teve um participante aí, antigão, que fazia sucesso, que diz ele que vai voltar, né? Agora que entrou de férias. Pois é, um ano de férias, né? Pois é, um ano de férias. Bem, eu quase chorei de emoção nessa semana quando vi os temas do Azileito. Primeiro porque fui muito viciado em Trade Card Games. Ela diz aqui que foi viciada no Yu-Gi-Oh! E segundo porque já vivi muitas histórias cômicas de bebedeira com a senhora, minha mãe. Aí é... aí é foda, cara. Aí é que é. Foi um dia de Natal em família. Estávamos todos na casa da minha irmã mais nova. E conversa vai, conversa vem. Ela só no esquisinho e tal. E lá pelas 3 da madruga, depois da 6ª dose, ela falou pra mim: "Paz, vamos embora. Que eu vou levar a sua tia pra casa." Até aí, beleza. Minha mãe tem uns 30 anos. Aí, cara. 30 anos? Caraca, cara, que é isso? 30 anos de carteira, né? Deve ser de cachaça, né? Ah, pensei que é de 30 anos de idade, ó. Que é isso? É porque a mãe dela tem 30 anos de carteira de motorista. E nunca teve um acidente de trânsito. E graças a Deus, né, inclusive. Chegamos em casa, tudo na santa paz do Senhor. O problema é que no outro dia... Olha aí, rapaz. Ela olha pra mim e fala: "Nádia, quem foi que trouxe a gente até em casa?" Caraca. E essa aí é foda, porque quem bebe uísque diz que a ressaca do outro dia é amnésia aguda, né? É, pois é. Aí ela pega e diz: "Oxe, mãe, foi a senhora." Detalhe, é que nossa casa tem uma garagem minúscula, com uma ladeira relativamente alta. E é isso, cara. Curioso, né? Ou seja, quem sabe por milagre a gente não morreu, se bem que numa estacionada é o de menos, né? Eu acho que ninguém morre estacionando um carro. Quem sabe, mas isso aí... Inclusive, se alguém souber o nome do santo padroeiro dos bêbados, coloque aí nos comentários, né? Pois é. Bom, ela que agradece a Deus e tal, por não ter morrido nem batido o carro nessa ocasião. E bom, vou ficando por aqui, estou enviando presentes pra vocês. Aí. Bom? Ih, cara. Não, mas não são presentes físicos, né? Mas são presentes fenomenais. Ela diz aqui que montou o slogan da blusa. Sou Ricardão, porra. Olha aí, cara. Sugestão da última leitura de e-mail, né? Muito massa. O Deto fica dando a corda pros ouvintes, cara. Os caras vão e fazem essa putaria aí. É boa, cara. Quando vocês viram esse link aí da Sou Ricardão, porra, pois essa daí tá foda. Essa daí seguramente a gente vai lançar agora em 2012. E o segundo é uma complementação para o vício de um neto que, como eu, é viciado em Jewels and Diamonds. Eu sou viciado em Jewels and Diamonds, eu admito. Beijos, abraço a todos, até mais. PS, esse é o link do Trade Card Games que eu gosto muito de jogar. A gente vai dar uma conferida. Só fica também um recado, cara. Quando vocês forem enviar e-mails de jogos que vocês jogam online, alguma coisa desse tipo, deixem o nick de vocês, porque não tem graça a gente começar a jogar e não poder duelar com os ouvintes. Pois, né? Cara, envia a ID, cara. Daniel Freire Monteiro, 28 anos, aka Camiboy. Twitter, @ Daniel Freimon e @ Alopate. História é, putaria é a profissão do cara. Historiador, professor, lutador de judô, escritor, nerd, clássico, tio, aprendiz de Manel. Sabe que essa daí tá em ordem inversa de importância, né? Pois é, Sulacap, Rio de Janeiro, fala Camba da Zilada, e aí vem um textozão quilométrico aí do Daniel, aí vamos lá. E a gente vai ler esse texto todinho pra provar que nós lemos todo tipo de e-mail, inclusive os grandes. Tem gente que tá reclamando, que está dizendo que não envia textos grandes porque a gente não lê, nós iremos desmentir isso agora. Tem uns podcasts aí que não lê texto grande, né, e tal, não sei o quê. Se os outros podcasts que você ouve não lêem textos grandes, deixe de ouvir. Fala, cambada azilada, sou um daqueles ouvintes aziladíssimos do Cash que nunca enviou um e-mail. Agora, né? A gente ri de putaria, mas não custa nada. Mande um e-mailzinho, pelo menos um comentário. Vai outro apelo aí, né? Comente e envie e-mails, né? Confesso que escutei praticamente todos os casts desde o primeiro, ao ponto de ter praticamente todos no meu Galaxy S2. Ei, tu sabe que eu percebi uma coisa agora? É. Será que o Galaxy S2 tem esse nome por aparecer o coração do S2? Talvez, né? Eu acho que sim. Eu não consigo ir fazer a musculação sem escutar o cast, que sempre gera muitas risadas e é motivo de curiosidade por todos que me veem rindo. Inclusive, esse cast aí fica a dica: se você malha ou costuma ouvir o podcast em locais abertos, coloque esse cast que você está ouvindo agora para tocar na sua academia. É isso. Sério? Porque vai ter muita coisa científica também rolando no cast de hoje. Até minha mãe gostou do cast. Aí, pelo amor de Deus, cara, não volta pra ela ouvir esse cast. Um abraço pra mãe do Daniel. Quando eu botei no som de casa, ela é baiana e se identificou muito com as histórias, no caso do cast sobre histórias de emprego. Ei, como bom bebedor e asilado em algumas bebidas, tais como vodka, tequila, saquê, absinto, uísque e a velha branquinha. Isso é uma coisa curiosa, a gente não falou de saquê, que seguramente se o senhor Pinóquio estivesse gravando esse cast, ele ia dizer que só bebe saquê. Ele até executaria mesmo, só beber saquê, né? É claro que nesse contexto eu acabo exagerando, o que gerou algumas boas histórias. Uma delas foi quando eu acabei de fazer 18 anos e queria beber firme pela primeira vez. Eita porra. Eu se surrupiei uma garrafa de batida de maracujá que havia no freezer de casa e tomei a garrafa toda durante a noite. Nisso, pouco antes de acabar a garrafa, eu lembro que notei que estava embriagadaço. Ele tava dançando nu em cima do sofá, né? Pois notei que estava conversando com alguém, mas estava sozinho no quarto. Puta merda, essa cena devia ter sido muito massa, velho. Esse outro alguém era meu reflexo do armário, meu. Esta virou uma técnica para saber se estou bêbado. Ou seja, se eu me reconheço ainda no espelho, olha aí, velho. A técnica do cara, velho. Tu sabe que isso aí dá uma ideia pra um seriado massa, né? O cara que bebe e conversa com o próprio reflexo dele, velho. Daí eu terminei de beber toda a garrafa e me deitei. Lá pelas 6 da manhã, acordei dando um vomitão na minha cama. Minha mãe veio preocupada e disse: você também está passando mal? Aquele cachorro quente devia estar estragado mesmo. Sua irmã também vomitou. Meu Deus. E assim, ao invés de tomar uma bronca, eu ganhei o carinho o dia inteiro por ter passado mal. Que cara de sorte, que normalmente o primeiro porre e ressaca do cara é uma parada foda, né? O cara apanha, é botado pra fora de casa, dorme na calçada. O outro já foi na faculdade onde eu tomei, onde eu comecei a tomar porradinha. Aí ele disse que consiste uma dose de vodka e completando o resto com refrigerante, dando uma porradinha no fundo do copo pra misturar. Um churrasco da faculdade. Lá pelas tantas da noite, depois de ter tomado umas 20 doses de porradinha, eu estava largado no gramado da faculdade. E os amigos me relatam o seguinte: eu me sentei, levei as mãos para o céu, cara, no estilo Fred Mercury. Aí fica uma pergunta massa, porque será que o Daniel tem bigode? Ixi. E aí eu gritei: ah! Olha aí o cara. O cara tava loucão, mano. É, como se eu comemorasse. E lancei um vomitão no estilo exorcista, alcançando uns 2 metros de mim. Ximário. Depois disso, me deram um chocolate quente e me levaram para a sala de aula para tentar achar alguém para me levar para casa. Só que lá estava em plena aula de história moderna. Eu adentrei a sala e fiquei rindo da cara do professor. Até ele começou a rir de volta, sem entender me e me tiraram da sala antes que eu falasse merda. Esse dia não sei como cheguei em casa, mas cheguei e sem ardência. A última e mais recente história foi no aniversário de surpresa da namorada do meu amigo. Neste dia eu comecei a beber uns latões da cerveja local. Ainda meio quente, se não me engano. Foi um total. Porra! Aí é foda, cara. Foi um total de 4. Lá pelas tantas, estava me interessando pela prima do meu amigo. E... pera aí, mas esse bicho bebeu 4 latão de cerveja quente, mano. É foda, cara, porque puta merda. Se eu não me engano, os caras que bebem aí, os caras não conseguem beber quente, não. Cara. Tu percebe que já começa a se justificar o cunha de aprendiz de Theulos, né? Seguramente o Theo já fez alguma coisa desse naipe na vida dele. Estava tentando fazer ele esquecer do namorado do sul e vir beber comigo. Ixi, está estilo Manel mesmo isso aí. Esse cara com certeza compraria uma camisa Sou Ricardão, porra. Algo muito melhor sob meu ponto de vista. E consegui. Só que começamos a beber vodka Sky com energético. E foram algumas fartas doses. Umas 12 ou mais. E pelas tantas eu lembro que alguém me deu um copo de 300ml com um líquido cheiroso. Vixe. Mijo, mano. Seguramente. Eu estaria daqueles copinhos de mocotó, né? Me falaram que era absinto. Esse foi do inferno. Eu bebi e pra mim tudo apagou. Vixe Maria. A história continua com meu amigo dizendo que a prima dele pegou e falou preocupada com ele: bicho, seu amigo estava conversando comigo e dormiu. Vai ver ele. Quando ele foi me ver, eu estava encostado na parede desacordado. Como todo bombebum fudido, me botaram em cima de um papelão. E o pior, a namorada dele, que eu mal conhecia, veio e tentou me ajudar dando um pouco de refrigerante de cola. No exato momento, ela teve de rolar uma esquivada foda, estilo Jack Chan, né, cara? É o massa que a namorada do amigo dele é meio ninja, né, mano? Isso aí é irado. Que eu garanto que quem tava ouvindo até agora pensou que esse bicho ia dar uma vomitada na mulher, aí essa daí foi massa. Porque eu mandei o já famigerado vomitão. Com agravante que a vomitada desse bicho tem um alcance de 2 metros, pois né? Que acabou com a minha camisa do Mickey. Puta! Resultado: acordei na sala de casa ao som de pessoas tocando Rock Band às 5 da matina. Puta merda, véio. Que festa é essa, cara? Tu percebeu que o estilo de vida desse cara é interessante, né? É, o Manel Style, né? Isso aí. E tu sabe que depois disso aí o Theulos vai ficar insuportável, né? Dizendo que tem aprendizes aí pelo mundo. Pois é, né, cara? O cara ainda enviou uma foto, meu, bebo. Eu ficaria outro cara, meu. Outro cara da foto com um balde de paçoquita, meu, perto dele. Tu sabe que é massa, meu. Pra quem duvida que a história desse malandro foi verdadeira, né? Tem uma foto aí embaixo, né? Evitaria que o vômitozão ali do lado. Aí o cara fazendo aquela posezinha do Chuck Norris, né? Do lado dele. Putaria, eu achei que o amigo dele tá pousando pra foto, né, velho? O cara vê que ele tá nitidamente, mas derrubado aqui na imagem, o cara passando mal, é o amigo dele, todo garotão. So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me. Ah, pior foi lá no trabalho, macho. O cara lá chegou dizendo que ia ter que fazer a operação de fimose, né? Esse bicho já tem tipo uns 50 anos, mas eu acho. Aí o pessoal começou a escrotizar lá de ABIS, mas tu com 50 anos, mano, vai atrás pra fazer exame de fimose. Aí esse bicho, não, mas porque tá dando um problema lá, não sei o que e tal. Aí esse bicho, não, mas peraí, vou mostrar uma parada aqui pra vocês. Aí esse bicho abriu a página do Ministério da Saúde, mano, só de DST, mano, pau do cara, mano. Nossa, merda, mano. Isso em plena às 3 horas da tarde, mano. O cara ainda não tinha nem merendado, mano. Foi foda demais, mano. Ei, mano, mas cirurgia de fimose serve pra quê? Que é fimose? Macho, fimose é assim, hein, mancho. É quando o pau do cara tem muita pele pra pouco músculo. Se liga? É quando o cara fica ereto, como é que você ainda fica pele cobrindo o pau do cara, mano? Aí o cara tem que cortar a pele pra poder ficar com o pênis normal. É, mano, é foda. Tu sabia que o normal do brasileiro é de 12 a 16 centímetros? 12 é putaria demais, mano. Não, mas é sério. É, mas eu também li sobre isso aí. É 12 é putaria, na verdade. Putaria, velho. 12. É, não, pé. É, mas eu tô pegando a régua aqui, viu, mano? Peraí, deixa eu. Putaria é essa? O cara com 12, velho. Como é, velho? De 12 até quando, mano? Até 16, mano. É a média do brasileiro, mano. Treina aí, Theo. Também achei que era 12 a 15 também. Olha o outro, mano. 15. Tá diminuindo. Tu tá na média, Manel? Tu? Eu tô acima, garantido. Ah, tá lá, pica aí, ó. Tá, é acima, mano, da média brasileira, né? Agora. Tu tá dentro da média africana, né, Manel? Ah, eu também acho. Africano eu também acho que não. Esse bicho foi pegar a régua, mano, pra conferir. Vocês deram susto no cara, mano, foram dizer que quem tem menos de 12 é aleijado. Tu tá na média ou não tá, mano? Tô um pouco acima da média. Tu é aleijado? Não, mano. Nunca medi, não, mano. Eu acho que... O homem que nunca mediu é porque não é homem, viu, mano? Homem tem essa besteira de medir essa porra. Medi assim, mano. Medi quando era mais novo, mano. E tudo esse putaria. Mas acho que não mudou muita coisa, não. Ei, ei, macho. Teve uma agora... que me perguntou. Tu já mediu. Ei, mano. Agora eu me lembrei de uma dúvida, mano. Que eu tinha, que é recorrente. Ó, se liga aí. A reputaria. Não. Isso aí não é sério, Eu queria tirar essa dúvida com a Adonis, ó, mano. Comigo? O cara. É, mano. Sério. Ih, pai, tô de falar, macho. Ele é especialista, ó. Pera aí. De coisas, Adonis. Beleza, ó. O cara, quando malha, o cara toma whey protein pra desenvolver os músculos, né? Que é concentrado de proteína e tensão de crescimento muscular, não é isso? Beleza. O cara que é halterofilista, ele toma altas doses de proteína concentrada pra conseguir chegar ao ápice do tamanho muscular dele, né? O cara fica todo proporcional e tal. O cara que não suplementa não consegue atingir níveis competitivos de musculatura, né? Assim? E por quê, mano? Se o pênis do cara é feito de músculo, quando o cara vai tomando essas porra, o pau do cara diminui. Não, mano. Se ele tomar só suplemento, substâncias naturais, mano, não muda não, mas porque ele hipertrofia demais as musculaturas da pélvis, mano. Aí por isso aparenta, entendeu? É aparente que diminui, mas não diminui. São duas porras diferentes aí. E por que, que o pau do cara não cresce, é tudo músculo, mas do mesmo jeito, só cresce... Descobri um segredo. Eu vi um negócio na internet, um artigo, dizendo o segredo dos atores pornô, mano. Agora, vamos saber. O projeto tá andando, mano. O projeto tá andando. Deixa o cara falar. Vai lá. Eles tomam, mano, dois tipos de suplemento lá que eu me esqueci, mano, que são vasodilatadores, entendeu? Como ele é vasodilatador, mano, ele acaba que por aumentar a vascularização, né, na região do pênis, mano, aí acaba por tornar ele mais grosso, aumentar o diâmetro e o comprimento. Vascularização, mano? Que diabo é isso? Ei, macho, mas sabia? Agora eu me toquei do... Isso aí, mas não é aqueles termogênicos, não, mano? Termogênicos, é, mano, que o cabo acelera o coração, o cabo fica tininho. Termogênico, mano. Termogênico é pra emagrecer, lembra? É, pois é, pra emagrecer, sendo que o coração, os vasos ficam tudo doidão, mano. Aí o corpo, o cara fica tudo acelerado. Aí tem... corre essa parada aí também, né, não? Macho, eu quero saber se tu concorda com a minha lógica, mano. Se o pênis do cara é constituído de músculo e o cara tá fazendo uma dieta com whey protein, de concentração de proteína, por que todos os outros músculos do cara se desenvolvem mais e o pênis do cara não se desenvolve, mano? Porque o pênis não tá em fase de manutenção, vamos dizer assim, mano. Claro que tá, mano. O cara tá no pau, mano. Como é que pode, mano? Claro que tá, mano. Como é que o cara não tá, mano? Quando o cara tá malhando, o pau lá tá parado, mano. Ele quer que... Sim, meu chato. O cara não faz sexo, não, mano. O cara tem que malhar a pica, velho. É doido. Pois imaginei tu pegando um alteco. Palma, malhando lá na academia. Não, maluco, é porque tu tá falando isso de putaria, mano. Mas o conceito de fazer um esforço no músculo, até que o músculo desgaste e falhe, pra na recuperação ele crescer, né? Assim, verdade. Na teoria, né? Por cima. Então o cara não precisa levantar o músculo, mano. Tem outras maneiras, né não? Se eu fosse tu pegava isso aí pra teoria de pós-graduação. Ei, mas falar em pubiano, tem um tal de arte pomponarista, mano. Que a mulher faz os movimentos com a xoxota lá, é doideira, mano. Pra aquelas tarefas, a mulher bota uma bola de ping-pong, a mulher bota bola de ping-pong, bota bola de tênis. Não, mano, é isso que é exercitando o músculo da vagina aqui, mano. Aí quando ela aperta o pau do cara, o cara chega lá na lua e volta. Uma massa, mano. É o que eu tô dizendo, mancho. A genitália dos seres humanos são constituídos de músculos, mano. Se a mulher consegue treinar o membro genital dela pra comprimir, a lógica do whey protein era pra funcionar também, mano. Ei, mano, agora eu vi vídeos aí, mano, da mulher botando a bola de ping-pong e atirando a não sei quantos metros. Ei, mancho, eu vi no rádio, a mulher fumava era um charuto. Pois é. Mano. Eu vi esse também. Taria, mano. É sério, mano. Ela atingiu aqui uns 20 metros, mano. Aí na primeira relação sexual que esse bicho vai com ela, esse bicho puxa uma vassoura. É, Adonis, tu que estudou biologia, mano. O pessoal tava falando de pompoarismo, certo? É aceito. Pessoal, ixi, o Adonis não sabe nem o que é, mano. Como é que tu vai perguntar a ele, mano? Ah, mano, mas ele vai entender, mano. Pompoarismo é a técnica da mulher fortalecer os músculos genitais pra poder fazer algumas peripécias. Aí se liga aí. Peripécias, ó. O macharuto, né? É isso que eu vou perguntar. O Joel disse que a mulher joga bola de ping-pong, atira dardos. Só que eu queria saber, mano, como é que a mulher consegue fumar um charuto se não tem acesso ao pulmão, mano. Dá pra por baixo. Como é que faz? É verdade. Oito, é mano. Suquição, vai, então, isso aí, mano. Isso sim, mano. Mas vai pra onde, mano? Porque, vamos dizer, pela boca, tudo bem. A pessoa traga. E diz que a mulher bota o charuto na buceta. Quem foi? Passou no ratinho. Mano, a mulher fumava direto, mano. Tu nunca viu, mano, esse vídeo, mano. Tu nunca viu, mano. Eu mentira, mano. É, mano, nunca viu, não. Bota aí, xoxota fumando charuto. Yeah. No Google. Ei, mano, esse vídeo aqui é conhecido, mano. É pra porra, mano. Sim, mas qual é a explicação científica pra isso aí? Sei lá, mano. É que eu vou saber, mano. Ué, eu estudo anatomia, mano. Eu estudo a dona Zeitão fraco, só caldo de bila, mano. É isso. É tratar a educação pública, mano, do país. A genitália feminina, mano. A apelidada. É muito massa, né, mano? Apelidada carinhosamente pelo Manel de Xoxota. Pelo Manel, não, por todo mundo, mano. Não, mas só chama Xoxota quem é, vamos dizer, consumidor do mercado pornô das antigas, mano. Hoje em dia tu chama de quê? Chinim. Chinim é feio demais, mano. De <vários. risos> Não, mas o mais massa que eu gosto mais é xoxotinho. Chinim. Eu chamo de buceta mesmo. Ou então bucetinha. Não, bucetinha é massa, é perfeito. Eita, que é porque pariu. O Manel só pega não, mano. Aí esse bicho tem que falar. Pega não, ó, Daria. Tem a perseguida também, né? Vocês se ligam daquele programa que passa no 22? Às vezes, é... Não sei, que dia que passa? Dia de sexta, né? Que passa? Sim, programa na... Com aquela dor, com aquela coroa bonita, tu sabe, Pela? É o Barra. Eu sei, mano. É aquele do... gostosa lá e tudo. Mas, é... Mas cara, você... É. Mas você... Não, mas é a mania de vocês. É, mania de vocês, isso mesmo. É, mas você, otário. Aí, mano, tava passando um vídeo lá no nesse mania de você. Como se fosse dentro do banheiro. Aí, uns desenhozinhos, sabe? Aí tinha um pênis, né? Andando assim com as bolas, né, e tudo. Aí tinha um monte de buceta espalhada assim no banheiro, né, e tudo. Aí ele queria pegar esse vídeo aí, ó. Ele queria pegar tudinho, né? Só que aí as bichas eram tudo fugindo. Peraí, ele entrou no banheiro, ele era um pênis andante, né? É, desenho, um banheiro de verdade e tudo, só que ele era um desenho, né? E na cidade, mano, dele, não tinha buceta andando, não? É, a cena se passava só no banheiro mesmo. Aí era um monte de tipo de buceta e tudo, e ele querendo pegar tudinho, né? Aí não conseguia, era tudo fugindo e tudo. Aí o jeito... Aí chegou uma menina lá, né? Carne e osso mesmo. Aí botou uma camisinha nele, né? Aí a putaria foi na hora de botar a camisinha, mano. Aí as bucetas tudo chegando perto, olhando assim. Aí... Primeiro eu logo voou logo em cima. Aí do banheiro, a putaria. Foi putaria, mano. Achei um monte de nomes pra vaginas. Olha aí, ó. Há dois dedos do cu. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa, Theo. Essa aqui é boa. Aba de estrelas. Aba de estrelas, eu não entendi não, a lógica. Tem aqui um abraçando meu Pikachu. Isso aí também é fraco. Ao sapão de jiboia. É, mas isso aí é bom. Que quem come é a mulher e não o homem. Ah, isso aí eu já tinha ouvido falar. Como é que é, mano? A mulher que engole o homem. Então quem era pra comer era a mulher e não o homem, né? Por quê? O pênis do cara que é engolido pela buceta da mulher. Então é ela que literalmente comeria a gente, né? E não a gente comer ela, né? Entendeu? Que nem a mulher tentou enfiar o dedo lá na tua. Acho que é o dedo, né? Entendeu aí? Teve uma menina que disse isso. Deixa eu comer teu pauzão. Bote aqui, bote. Ela te deu uma mordida, velho. Isso aí foi lá no 90, né? Sei lá no 90. Eu só me lembro de uma história lá no CMA, mano. Que não sei quem foi que falou, mano. Que não sei quem foi que falou, mano. Que tava vendo a vagina da mulher e tava tão aberta, mano. Que dava pra ver até a alma, mano. Caralho. Não, agora eu me lembro, mano, que no tempo que saiu a Playboy da Carla Pérez, a negada dizer que era um negócio violento. Ixi, mano, esse daí foi... A Carla Pérez se garantia. Garantia, né, mano? A gente tava reunido, mano, perto do lado da biblioteca, né? Aí tinha um telefone público, né? Nessa história aí, né? É, mas antes aí... de tudo, diz aí que vocês estudavam num colégio de freira, né? Pra poder contextualizar a história. Pior de tudo, né? O Luan, mano, queria que a gente fizesse uma vaquinha pra comprar um uma boneca inflável, mano. Aí, tu é doido, é, mano? Aí a gente ia... Ele queria que a gente revezasse. Aí, tu é doido, é, mano? Aí, vai gozar onde, mano? Vai gozar dele e vai ficar todo melado. Aí ele, não, mano, usa camisinha pra comer a boneca, né? Isso vocês aí, depois... 12 anos de idade. É. Rapaz, essa parada aí da boneca, eu tinha esquecido já. Aí, mano, aí, vamos ligar pra uma puta, né? Aí pegaram o cartão de telefone de alguém lá, aí ligaram, né? O Renato ligou. Aí perguntou lá a mulher, né? Quanto é que fazia, né? Ei, mas é porque a gente tá num grupo aqui de 10 pessoas. Eita, aí, não, mano. Eram 6, não era não, mano? Sei era lá, muito, mano. Era muito 6 cabas, mano. Como era o nome da mulher? Sei lá, mano. Sei lá, Chiquinha, Silvana, sei não, lá. Mas como foi que vocês escolheram, mano? Vocês foram pelas morenas, ruivas... Aí pegou um anúncio lá, mano. Um anúncio aí, ligou aí jornal. A mulher... Aí te disse, são 6. Aí o Renato, não, aqui a gente tá num grupo de 6... ser menino. Vocês tudo de faixa etária de 12 aos 13, 14, aí. Só tu que tava com. Aí ele foi. E ela me disse. Dá pra ir. Tranquilo, né? Mas como é que faz? Porque tem muita gente, né? Não tem nada não, meu filho. Aqui buraco aqui não falta. Mete na orelha, mete no nariz, mete na boca. Tá bom, mas você vê como é a situação do país, né? Pois é. Que a mulher submete pra ganhar o pão de cada dia, né? É mesmo, mano. Relação pela orelha e pela nariz é foda. Submete é uma coisa que é altamente gostosa pra ela, mano. Mas rapaz. Sim, mas vocês terminaram com a mulher ou com a boneca inflável? Um dos dois. É um dos dois. Ei, Manel, tu já comeu rapariga, já, mano? Não. Ora não. Não, essa daí tu mentiu, viu? Não, mas é sério, rapariga mesmo comprada, não. O netinho ali, aí a gente foi bater lá no 90 do poder. Ah. Aí nesse dia foi boa galera, mano. Foi o Alexandre, foi uns amigos, dois amigos dele. Você tinha recebido dinheiro, né? Aí a menina lá, né? O Joel Suc nunca foi num puteiro, mano. Explica pra ele sentir como é o ambiente, mano. Se fosse, não tem aqueles filmes americanos, né? Aí é as mulheres dançando em cima do palco e tal, um climazão doideiro ali. Quem, mano? Do palco? Palco, mano. Palco, mano. O cara assistindo a mulher dançando. Ah, é isso. Chego lá, né? Aí tem um segurança na porta. É, ele faz, ele só olha pra tua cara, tu paga a entrada, que é uma fortuna, R$2. Só pra ter uma ideia, o Manel, ele foi entrar nesse bicho aí, no puteiro. Aí o segurança olhou pra cara dele, não, pode entrar. Aí o Manel, sem entender nada, aí entrou. Aí o segurança se virou aí, falou, Moura. Não, na verdade, eu fui barrado na porra do não, o cara achou que eu era menor de 18. Aham. Tu era idoso demais, mano. Primeira vez que eu fui barrado. Aí ele, cadê lá teu atestado médico, bonitão? Aqui dizendo que tu não vai ter nenhum choque. Isso aí, 1940, né? É, isso aí é muito antigo, mano. Porque eu acho que nos tempos de hoje, mano, do jeito que a concorrência tá, um segurança não ia barrar um cara da tua estatura, não. É. Mas não tem como, não. Na época que o 90 era conhecido por 30, né, mano? Sim, mano, aí chegou com o Betinho, teu amigo misterioso lá. Aí vocês se sentaram. Doido, mano. Aí o cara querendo chegar na doida lá e ele tava com medo de levar um fora da doida. Puta, né? Quer dizer? É, mano. Porque puta, mó paia, mano. Okay. As bichinhas tão tendo um trabalho difícil ali, mano. Xingar. É, mas pera aí, mano. Mas quer dizer que no 90, além das funcionárias, ainda tem mulheres lá que estão lá pra curtir e tal, tipo um boate? Tem mulher que vai com o casal, mano. Tem casal que vai pra lá. Swing, é swing. Não, mas não é tipo, não. Normalmente fica mais um bar mesmo. Galera tomando um, aí fica vendo as meninas pra cima e pra baixo. Aí paga 10 conto pra menina dançar. Aí ela dança ali na cadeira, né? Perto de você e tal. Aí se esfrega e pula em cima de você, fresca um pouquinho. Aí dá uma cheiradinha, né? É, ei, taca tu na tua cara. Tu já meteu a boca, tu, num stripper dessa? Sério. Toda vez, mano, que ele disse, porque ele tá muito chumbado já, mano. Ele não sente porra nenhuma. Não, mas fala sério, mano. Do teu grupo teve alguém que meteu a boca lá, mano. Teve, não. Sempre não, tem, mano. Normalmente a galera não. Elas não deixam, não, entendeu? Ela fica de calcinha. Aí não, ela tira a calcinha também. Sendo que ela não deixa você tacar a língua ou tacar o dedo, ela não deixa, não. Você pode até pegar na bunda dela e tá, tal, nas coxas. Mas pra mais tacar gostosa, o dedo do piquito mesmo, ela não deixa, não, entendeu? Se o cara. Ela tira a mão. Se o cara for rápido. Ela tira a mão do cara, entendeu? Não, o cara pode encostar, mas o cara vai ficar viçando o prequito dela com o dedo assim, não dá. É, mano, sabe o que eu já presenciei, mano? Tinha uma mulher que tava fazendo uma dança dessa, né, e tal, pra um cara que era meio tímido, né? Tipo o Gondra, assim, sabe? O cara lá na cadeira e tal. Aí tava uma galera, né, com esse cara, o cara, vai, mano, pega na mulher, não sei o que, é o cara todo tímido, né, lá na dele, tá, não, não sei o que e tal. Aí vai, macho, não sei o que e tal. Aí o cara se empolgou, mano. A dançarina era uma loura de pele clara, sabe? Deu numa mãozada, mano, na bunda da mulher, mano. Caralho. A mulher deu um pulo, velho. Ficou em 5 dedos, mano, na bunda da mulher. Caralho, mano. Meu irmão, mano, do jeito que a mulher se virou, mas deu um murrão nesse cara. Caralho, mano. Eu ri demais, ó, mano, desse dia aí. Ei, Manel, mas essas mulheres que dançam lá, o cara pode pagar por fora pra ela, pra comer ela? Ó, tem umas que fazem o programa, tem outras que são só stripper. Mas quanto é, cara? Stripper. Vixe, quer saber o preço, ó. Não, é mais ou menos um... Depende, né? Mas normalmente é uns 70 contos. Mas elas são gostosas... São tem feias. As massa mesmo, mas tem duas morenas lá, mano, que são brincadeira, mano. Brincadeira mesmo, aquelas de... Do caba... De papel. Mas brincadeira, mais doideira, mano. As mais gostosas mesmo. Mas eu quase... Teve uma... Sendo que uma delas, ela é stripper. Aí eu fui, peguei pra ela, né? E aí, bebezinho, que vai, né? Cheguei lá com o meu charme e tal. Acatado do Manel. Não, mano, aí eu fui dançar com ela. Aí ela foi dançar pra gente, né? Eu chamei ela pra dançar pra gente. Aí ela, não, vamos ali no caixa. O quê, velho? Vamos no caixa, velho? É, mano, porque o nego paga primeiro, ela, o cara paga, aí ela vai pro, ela vai se arrumar, aí fica toda cheirosinha, gostosinha pro cara, aí volta, aí dança. Ei, sempre enquanto tu dança... Em Fortaleza, empregar esse negócio do cara pagar antes por causa do Manel, né? Aí quando foi depois, ela voltou, né? E aí? Aí toda cheirosinha, tava aí, dançou e tal, não sei o que, bebê. E aí? Aí quando ela... Aí eu, ei, peraí, vamos conversar aqui, né, e tal. Aí ela, não, deixa eu vestir a minha roupa, eu volto já pra gente conversar. Aí ela foi, vestiu a roupa, voltou. Ei, peraí, solta esclarecimento pro cara que nunca frequentou um estabelecimento desse. O cara paga, ele tem direito à hora ou é um número determinado de ejaculações? É por hora, mano. É doido, é? O cara tá lá, né, e tal. Epa, já foi a primeira, hein? Foi ficar, no... Como só uma vez. Se tiver pra ir pra mais, ela tá lá à sua disposição. Até ficar assado. Foi num desses espaços ociosos que tu aprendeu a fumar, não foi não, mano? Foi não. Foi, mano. Aí eu só sei que ela... Aí eu fui conversar com ela pra perguntar se ela fazia um lance a dois, né? Aí eu, não, ei, assim, sai e tu pode sair e tal, sair comigo daqui. Aí ela, não, eu não faço trabalho fora daqui, não. Aí eu, não, mas não é pra dançar, não. Aí ela, não, mas eu não faço programa, não, só sou stripper. Aí, mas também não é pra, mas também não é pra fazer isso aí, não. Eu quero sair contigo mesmo, conversar e tal, te conhecer. Deixa de ser mentiroso. Sério, mano. Queria era comer a mulher. Eu queria puxar a bebezinha, macho, tá doido. Essa história é verdade, mas essa história é verdade, você se apaixonou. Mano. Tá doido, mas o bicho era muito gato. E aí? E aí que ela não aceitou lá. É isso, mas levou um foda. Quer dizer, ela não aceitou, né, e tal. Aí ficou naquela putaria de vai, não vai, não sei o quê. Aí foi depois, fala da puta. Ela te abriu com o fio teto. Não, aí ela foi, depois de eu perturbar ela uns 5 minutos e tal. Aí ela foi e disse, não, quando for, não, eu não quero mentir pra você, eu não vou lhe dar o meu número errado, eu quero lhe dar o meu número certo, então, semana que vem, você pode passar aqui, que eu vou conversar direitinho com você. Jura agora, que ela ia lembrar de ti, né? Pois é, né, jura que ela ia lembrar de mim, mas... Tu tem ideia de quantos caras essa mulher transa por semana, mano? Mas não era coisa... Não, é tu que disse, não, que ela não coisava. Ela disse pra ti, né? Ela que disse pra mim, senão ela tinha vendido pra mim também. Ó, que é se ela tivesse coisando, entendeu? Essa mulher aí, mano, era a mais bonita do estabelecimento, né? Não, não é a mais bonita não, mas é uma das mais gatas. Então. Mais conservada, né? Menos arreganhada, né? Não, mas as outras amiguinhas dela disseram que ela não fazia programa também. É claro que ela não te deu o número, pô. Tu queixou a mulher aí depois que ela não quis nada contigo, que tu foi pras amigas dela? Não, mas não foi pras amigas, não. É porque eu perguntei, eu fui outro dia lá e tal. Aí eu perguntei por ela, entendeu? Mas tu imagina quantos caras não passam que não dá a proposta pra essa mulher, velho? Acho com certeza, deve receber milhares. Eu acho que são poucos caras, sabia, mano? Porque os caras que eu conheço, tipo o naipe aí do Manel, mano, que frequenta, vamos dizer, periodicamente esse tipo de estabelecimento, mas o cara vai pra putaria, mano. O cara não quer assumir nenhuma responsabilidade. Na verdade, o cara vai, inclusive, vai esquecer das responsabilidades que ele já tem na vida dele. Não, mas é exatamente isso aí. Não, mas o Joel tá falando que é a proposta pra comer ela. O número de proposta que ela recebe por dia, aí o Manel chega todo assim, tá? Mas ela queria, ela tinha namorado, entendeu? Ela disse que tava brigada com o namorado dela, tava resolvendo a vida dela com o namorado dela. Por quê, né? Tu veio dizer que ela não é puta, né, mano? Que poderia... Tá em cima de ti já. Não, que poderia já conversar comigo logo após do desenrolar do namorado, entendeu? É, vamos lá, né? Ei, Telos, mas sério, tu considera a profissão de stripper, já que ela não fazia programa nem nada, é uma profissão digna, não é não? Eu acho má. Eu namoraria então, com ela? Tu assumiria ela numa boa, né não? Eu ia só amar. Tu assumiria? Assumiria o quê? Namorar com ela? É. Eu namorava tranquilo ali. E se ela dissesse ali, eu vou só dar uma dançada pra aquele cara daquela mesa? Ei, mano, mas tu acha que o fato do cara beber muito, mano, e ficar ouvindo aquelas músicas de tirar a mulher do puteiro, mano, influencia a cabeça do cara? Não, nesse momento aí. Porque vamos dizer, o cara cantarola aquela música várias vezes, né? Vou tirar você desse lugar, não sei o que. O cara fica repetindo aquela porra. Aí isso gera uma mensagem subliminar na tua cabeça, não acha não? Tu isso aí. Eita, depois de música de cor, né? Também. De cor. Eita, tem que ser sincero agora, velho. Marcha, foi massa. Tinha uma música que é falando justamente disso: que o cara tá apaixonado pela mulher lá do puteiro, aí ele fica imaginando ela lá no meio da putaria e ele, né, pensando nela em casa, né? Aí no dia que tô vendo essa parada, o menino lá tava lá, aí eu, ei, macho, eu vou sair, eu vou chamar ela pra sair comigo na limpeza mesmo, sem putaria. Aí eu fiz essa parada que eu disse, né? Aí a galera passou a semana frescando, cantando a música pra mim. É, tá aí, dizendo que era a minha música, ó. Mas tem música. Que ver, mano, o naipe dos caras que foi pedir opinião, né, mano? Betinho Love. Não, pode falar dele não, animal, mano. Ora, o Júnior. O Lulu. Por falar nisso, macho, até se a história, a minha história aqui pode me lascar futuramente, que a menina que eu tô ficando andou ouvindo os cash. Eita, agora tu tem que ser sincero, mano. Vai, supondo que tu namore um stripper. Não, mas é foda no cara namorar. Eu acho que eu também não conseguia muito. Aí tu tá lá e tal, na tua casa. E ela lá dançando lá pros caras, só de calcinha. E aí? Não, eu acho que não conseguia. Como é que fica a tua cabeça? O negócio é meio louco. Tu sabe que negócio de o amor é uma parada incontrolável. É. Se a mulher mexeu contigo. Pois é. O negócio é meio escroto. Eu não acho que eu não ia conseguir também. Eu não tenho sangue pra isso. E por que que não tirava ela dessa vida, mano? Tu assumir a mulher, botar ela dentro de casa e pronto, mano. Tirar com o quê? Com quem? Com que dinheiro, né? É, com o quê, né, Felipe? Pois é, com o quê, né, Theo? Tô doido, mano. O Theo aí é um design famoso, mano. Esse bicho come todo dia aí no Casa Nova. O que eu disse? Que eu ia. Se eu tivesse uma grana legal mesmo, eu. Tirava ela, né? Dessa Tirava vida. Tranquilo ali. Ah, é aí. Que nem a Bruno Surfistinha, né? Se eu tivesse uma grana legal, eu não tava nem aí, era pra porra nenhuma, mano. Se tivesse uma grana legal, mano. Ah, ou isso, né? Normalmente o cara toca o terror, né? Então... eu tava aí, era pra porra nenhuma. Eu falei assim, vou tirar você daqui. Aí eu ia lá, pá, pegar ela, e ah, meu amor, não sei o que, não. Falei que você ia tirar você daqui. Não dessa vida. Mas tu sabe, mano, que a galera que tem dinheiro banca as putas só pra ficar só dele, né? Fica lá. Acho o cara tipo um Roberto Justus, um Eike Batista, né? O Eike Batista ali, né? Acho que o cara tá ligando pra isso, mano. As mulheres fazem chover, mano. Não, mas tem cara, é sério, que tem cara que paga hotel, paga apartamento, tudo pra puta mesmo, lá pra mulher. Que ele conheceu verdade. Cabaré e tal. Verdade. Aí ele vai sustentando a mulher. Toda vez que ele chega na cidade, ele vai lá comer ela, fica lá, semana com ela, volta, viaja de novo. Não, mas tu tá falando de cantor sertanejo. Esses empresários não doideira, não faz isso não. Pois mano. É, mano. O Ike Batista, mano, o cara é um mega empresário, mano. Esse bicho sabe de finanças indo e voltando. Tu acha que ele ia desperdiçar o dinheiro dele com uma furada dessa? Eu acho que o cara era casado com a Luma de Oliveira, velho. Bicho é mesmo, é isso aí, queima que eu tenho errado, né? Errado, eu retiro o que disse. Pois é, eu retiro o que eu disse, o mais massa é que eu não sei nem quem é a Luma de Oliveira. Aí dentro, pois é uma coroazona que tu pegava fácil, Théo. Por que tu não pegava? Estão todos enganados, mano. Vocês acham a Luma de Oliveira mano. Bonita, mano? Papo, né? Aí, mas pro naipe ali da idade que ela tem, ela tem quase 50 anos, mas tá daquele jeito ali, eu te contar. Ah, mano, tô com 20 anos nos couro, olhando pra uma coroa daquela. O Ike se separou, né, dela. Não, mas a Luma de Oliveira não é aquela mulher que é Zaroia, não. Eu acho. Você é a Florentina, mano, do Tirico. Não, eu tô falando sério, não é a que fazia a pantera? É não, mas já que puxou a perna, vai. Ela é coxa. Era um louco que a minha tia conhecia. Ele andava pela casa do primo meu, que é o Rafael. Ai, meu Deus! Aí ele disse, Rafael, tu para com esta porra, tu vai morrer, desgraçado. Cara, aí essa eu... porra o quê, mano? Rafael tocava. Não, aí eu fui, eu comecei a rir, é o que é que vocês estão falando? Cara, bem magão, né? Não, mas aí ele... Começou a rir sem saber Rafael... nem como se tratava o assunto, foi? Aí ele foi disso. Aí o Rafael com a testa vermelha, assim, ó. Aí eu já vi isso, macho. Aí ele, não, macho, esse bicho já tava na punheta. Aí eu, por quê? Toda vez que ele aparece com essa testa vermelha, que ele tá fazendo essa putaria. Aí eu, tá vendo? Tá vendo, né? A testa e vermelha. E ele fica batendo o pau na testa, mas porra é essa? Pois não é, mano. Aí ele foi fazer a demonstração, é porque ele... Ficava tipo assim, encostado com a testa na parede. É, mas pera aí, mano, o cara foi se masturbar na tua frente, mano? Não, mas ele fez tipo assim, na parede, né? Assim, ó, encostou a testa na parede, inclinou tipo o corpo pra frente, né? O cara abriu a calça. Lógico que não, mano. Você não espirrou nada em ti, não, mano. Tem uma história do Manel aí que ele saiu de camisinha e tudo pro meio da sala da casa dele. Não, mas tempo no cast também, um cast de namoradas, velho, de coisa chata, sei lá. Eu disse que foi o Felipe que interrompeu a parada, ué. Ou foi o Felipe ou foi, sei lá, o Israel ou o Penélope. Israel não, Israel nunca ia deixar de sair do meu quarto pelo Israel. Eu só parava alguma cor pra atender o Felipe Bicha. Não é Israel não, mas penetra. Ei, mano, peraí, tava com a mulher dentro do quarto, e pra que tu foi atender, naquela baita? Naquela época, mano, acho que eu tava com a Ana Paula, mano. Ah, aí uma sim. Vez ou outra tu passava por aqui, né? Aí uma vez ou outra eu tava no meio da parada, mano, entendeu? Aí ela tipo, ai meu Deus, o Felipe tem que arranjar uma namorada. E ela dizia assim, ó. Gostaria. Ei, mas quer dizer que foi o Felipe que separou vocês dois, mano? Foi falida, né, mano? É, mas ela não resistiu à pressão da minha amizade aí com o Theo. O filho, ei, mano. A putaria era tão grande que ela dizia que o Felipe era a minha rapariga. Ei, mas tu gravou isso, né, tu? Essa rapariga é muito gata, uma puta que pariu. Eu vi. Desliga essa chibata desse ventilador. Modalidades de depilação. Ah, mas eu gosto dos cabelinhos e tal, pra ficar charmoso e tal. Bem bonitinho assim, sabe? Bem a paradinha. Fica massa, mano. É, mas tu gosta de qual tipo, né? Só a parada ou aquele retângulozão do mal? Retângulozão do mal, né? Retângulo das trevas, né? Não, eu acho o aparato só massa. Na verdade, eu gosto de todo jeito, mas às vezes quando a mulher deixa só aquela, aquele... caminhozinho, bigode, né? Não, não é o caminho, é tipo uns dois da, dedos, assim, de largura. A ponte. É, tipo um pontezinho, dois dedos, assim, de a ponte, ó, que do é isso, mano. Dois dedos pra roupa, velho. A ponte? Eu não tô entendendo qual é a lógica de a ponte. Já vi o bigodinho do Hitler, tu, mano? É aquela fuleiragem do triângulo, mano. Agora, uma que eu nunca vi é a mulher fazer um coraçãozinho. Eu nunca vi, não, ainda. Tu quer que a mulher faça coração? Tu já viu com estrela, tu? Não, mano. Se eu não vi nenhum coração que é mais fácil fazer, mas nem estrela. Ó, o doido, mano. Coração... É, realmente o coração é mais fácil. Estrela Adonis tá mentindo, esse bicho só viu na revista de depilação. Ah, mas ele viu, foi na revista mesmo, foi pessoalmente, não. Piada. É igual, mano, a mulher tava com estrela no piqui, mano. Esse bicho aí dá uma risada, hein. Ei, mas cuidado com esses links aí que o Adonis manda, mano, que meu antivírus aqui é só rodando, viu? Só o doido, mano. Tá doido, mano. Não, mas... Só rodando, ó, cara. O Manel se fudeu, ele só faz sexo de luz, com as luzes acesas. É porque ele não enxerga os buracos. E as mulheres gostam de ver em ação, aí fica tudo de luz acesa. É, não, mas que elas ficam, quando elas ficam embaixo de ti, mas aí o reflexo da luz ofusca teu rosto, mas aí elas não querem te ver. Aí, tá. Então, mas já te aplicaram o fio terra, mano. Eu vou dizer que tentaram, mas eu não deixei. Foi, mano, mulher louca. Prendeu o dedo da mulher, foi? Não, impressionou, mulher, fio, mas tem, porque tem mulher que tem essa. Eu soube dessa história aí, eu digo que eu soube que o essas é, usou a força das pregas para quebrar o dedo da mulher. Ei, mano, mas como foi que ela falou? Ei, deixa eu fazer um fio terra aí, foi? Vai logo tacando o dedo, mano. Ela chegou lá me dizendo assim. Vai se chegando carinhosamente ali, tá entendendo? Ai, tu. Vai chegando carinhosamente, aí, filho, tá? O caminho é outro aí. O caminho é outro? Como assim? É o parque de diversões é aqui na frente, né? É atrás não. Pode tirar a mão daí, entendeu? Aí ela, deixa. Eu não, filho. Aí ela disse, foi, ó. Porque tu tava com prisão de ventre, mas tu não queria deixar ela botar. Porque senão ela ia ter uma surpresa quando tirasse o dedo. Era que ela tirasse, só o dedozão caga. Dedozão cagado. Ô, putaria, mano. Você não tem nada pra fazer mesmo, não, né, mano? Falar de dedo cagado, mano. Vamos se fuder, mano. É o babão, né, mano? Eu sou o máximo. Putaria, mano. Manel é doido pra pegar uma mina lá do trabalho, mano. Aí ele... Vai botar essa porra no cast, a mina vai ouvir, mano. Você vai editar, eu boto, certeza. Aí o... O Manel tem a mania de ficar olhando pra bunda dela, né? Quando ela vai passar. Não tem mania não, macho. Eu só olhei uma vez, macho. E aí? Ela viu, penal. Aí a sala que a gente trabalha é cheia de espelho e vidro. Aí a mina só pelo reflexo, foi. Ela foi e me viu olhando pra bunda dela pelo reflexo, a cachorra. Ela senta de costa pro Manel no outro computador. Ela se levantou, o Manel percebeu e virou a cadeira, né? Pra olhar pra bunda dela. É, mano, tu sabe qual é o mais engraçado, mano? É porque é uma coisa sem eu querer, mano. Aí o Manel virou, tá, olhou pra bunda dela, aí quando ele olhou pro espelho, a mina tava olhando pra cara dele, mano. Não, mas é uma coisa do instinto, mano. Sério, mano. Às vezes eu não... É uma coisa tão instinto, mano, que eu nem... Que eu olho assim por causa que é uma pessoa. É como eu tô dizendo, né? Como a minha ex... Farescava é muito comigo, né? Isso aí se chama falta de sexo. Não, mano, quando o cara tá... Acaba olha pra outra pessoa sem nenhum menor interesse, mano. Olhar tá pra bunda das outras meninas. É, né? Sem interesse. É sério, mano, existe esse olhar masculino. Porque pelo menos eu olho, às vezes, com uma menina bonita. Tem intenção sexual por bundas, né? Sem nenhuma intenção, mano. É, mas quando tu olha pra menina, né? Porque ela mostra a outra cara... Aí tu pega e começa até os interesses surgem, né? Quer dizer que tu olha pra bunda dela pensando em ter a bunda dela, é? Não, mano, é sem interesse, sem nada, mano. O cara olha como se fosse olhando pro pé. O Manel andando com a namorada dele do lado, mano, olhando pra bunda das outras meninas, mano. Já veio. Mas isso é a explicação científica. Mano. Quando tu ativo sexualmente, ele tem tendência a olhar pra mulher do, geralmente, quadris fartos. Mulheres do sexo feminino, né? Tu ia dizer. Não, dos quadris fartos. Isso porque, assim, para alguns cientistas, nosso inconsciente maquina que mulheres que têm os quartos fartos e tudo, elas são boas reprodutoras. Isso é um instinto biológico. Oi, tipo assim, tô dizendo que o cara mora no Japão. Meu irmão, mas o Manel é para qualquer uma, mano. Qualquer um é meu pau, mano. Tá aí. Mas aí qualquer tem um é teu pau mesmo, mano. Tá doido, é, mano. Se é que eu pego, tu não chega nem a sonhar com elas, mano. O que entrar tá valendo, né, Theo? É, velho. Nível das gatas que eu pego é bem mais que o teu e tu fica frescando aí com o negócio de qualquer. Por que é que tu tá sozinho? Eu quero, mano. É a opção, né, Theo? Na verdade, eu não estou só. Então eu não posso dizer quantas eu tenho. Tu tá que nem a mulher melancia ali, né? Só que tu não balança tua bunda, não. Balança. Posso falar em números. Não, vou perder umas duas. De que se elas ouvirem o cast, elas, tu perde, com certeza. Hoje eu estava assistindo a novela das oito e vi que a novela das oito está incentivando os garotos, vamos dizer, de idade juvenil a se prostituírem. Tu, na tua idade atual, tu acha que tu teria vez nesse ramo? Pessoas com 20 anos têm vez, mano. Agora pessoas com 40 eu acho difícil. Não, é o que eu tô dizendo, mano. O que é que tu acha, Théo? Tu acha que o cara ser garoto de programa, mano, tem qualquer idade, tem algum pré-requisito? Tem que ser, tem que ter a minha idade e a experiência que eu tenho. É, mano, eu tô escutando um barulho de batida. Você sempre estaria, mano. Tá gravando nu, mano, o episódio. Tu tá vendo que a voz do Théo tá começando a falhar, né? Tá gravando. Aí, sim, aí resumindo, aí quando só sei que... Ela se apaixonou por ti. Eu, às vezes, eu tava em discussão com as mulheres por aí, quase que eu tava ficando, sei lá, dependendo do momento, por causa que existe o olhar sem... Sem desejo, sem... Tu nunca olhou, não, mano, pra uma mulher. Tu só olha pra... É, tu só olha pra mulher querendo a mulher. Não, mano. Às vezes o cara olha sem intenção. Que bichinha bonita, é? Ah, não, tu só olha pra mulher secando a mulher. Eu garanto que o Theo não sabe nem qual é a cor dos olhos dessa colega de trabalho dele. O olhar do Manel, é massa, porque esse bicho depois do olhar... Caralho, o olhar do Manel é de tarado. Depois do olhar dele, ele solta o sorrisinho do Bruce, assim. Sorriso do Bruce. A namorada que eu tava dizendo, que vocês interromperam, pra variar. É porque normalmente, quando você tá com a sua namorada aqui e tal, de mãozinha dada, todo mundo na paz e tal, aí passou uma gostosa do seu lado. A mulher já se sente ameaçada. Você nem olhou mais pra mulher direito. Aí ela já diz, tá olhando, né? Tu morre, não sei o que. É quebrar o pescoço. Ela fica com raiva do cara, mas o cara nem olhou direito, mano. Mas também, mas toda vez que tu tava com a tua namorada, eu disse que sempre ouvi um estalo, assim, do teu pescoço e tudo. É, que tu tava olhando pra trás, aí entregava, mano. Acho, eu tenho certeza, véio, que tu tá andando com a tua namorada aqui, de mão dada, aí de repente passa uma loura, aí só a namorada do Manel andando, aí olha pra trás, esse bicho tá a 10 metros de distância, olhando de braço cruzado, olhando pra mulher, véio. Tá doido, é, mano? Mas uma coisa que eu sei é respeitar a mulher que está comigo. Com certeza. Mentira, véio. Porque ela está lhe dando outra coisa em troca que não é respeito, né? Ei, mas agora teve outra vez, mano, que o Theo tava dirigindo no carro, pode nem mentir, mano. Tu tava aqui dirigindo no carro e tal, a gente voltando pra casa do trabalho. Aí tu viu uma morena a uns 20 metros de distância. Aí tu viu, eita, mano, morena zona das coxonas grossa e tal. Vou dar um cavalo de pau aqui. Não, pera aí, mano. Ele só aumentou um pouquinho a frase, mas vai lá, continua. Aí tu chegou perto, olhou pra cara dela e... Vixe! O radar falhou, foi até um pouco. Foi um alarme falso. Aí, ó, pera aí. Te encontrei, toda realmente estrançada num bar, entregue as bebidas. Te cortei, os cabelos do sovaco e as unhas de pé te chamei de querida. Te ensinei, todos os altos reversos da vida e movimento de transação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi, agora a coisa mais importante que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida. Um paradoxo do petróleo de perfeito complexo da teoria da tela. Xiii. Parei, muito rápido. É muito rápido, mano. Hasta la vista, baby.